Vamos lá, gente, vamos começar. Que eu não tenho paciência para quem tá começando. Ai. Oi, Boa gente. tarde, meninas, garotinhas da Põe, pode pôr. cidade, do Recife e do Brasil inteiro, do mundo. Boa tarde, gente. Estamos aqui ao vivo, direto da Rádio Aconchego, 88.1 FM, para toda a Zona Oeste do Recife e demais localidades em radioaconchegomilharal.org. Boa tarde, senhorita Paulette, tudo bem? Boa tarde, gatona, gatonas. Que tudo, gente, está aqui. De novo, mais uma vez, outra vez, mais uma vez. Ai, meu Deus. Então, gente, a gente vai... Pra quem não conhece a gente, eu sou Sócrates Alexandre, sou artista visual e editor da Socha Magazine. E aqui é a Paulette, a nossa artista... Deixa eu me apresentar, ridícula. Se apresenta. Serve de se apresentar, gata. E é isso. A gente tinha programas separados aqui na rádio e a gente resolveu unir os nossos poderes e fazer o Capitão Planeta acontecer aqui na rádio. Caraca. Bem isso, né? A Socha tinha um programa que se chamava Super Socha Magazine, que era uma extensão da revista e outros babados dela. E eu tinha o Paulette e o Raio Globular, que era uma loucura também. A gente se encontrava sempre nas segundas-feiras aqui, meu programa era mais cedo, o dela era mais tarde, acabou que a gente se uniu. E é isso, eu sou Paulette da Selva, como ela já tinha dito. Também sou artista visual, residente aqui nesse país zoológico que é o Recife. E tamo aí, ó. Eu quero mandar um beijo pra Roberta, que tá em Hamburgo. Roberta Batista, nossa fã, já virou fã. Um beijo pra Paulo Bueno, que tá em São Paulo, nos assistindo. Júlio Cavani tá aí, só escondidinho, catando aí, pra depois copiar a gente e botar no programa dele aí, nesse programa aí, pra copiar. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. É, a galera, as sapatão da Zona Oeste, as amigas que estão em Amsterdã, Lin, Zupi, as meninas de São Paulo, a Lin, a Lola. Aí é tanta gente que tá ouvindo que tá babado. E o pessoal tá entrando agora na transmissão aqui ao vivo do Facebook. E é isso, gente. Vamos de música e depois a gente volta para falar um pouco mais sobre nossos trabalhos. E no destrinchar do programa, a gente vai falar sobre a construção de novos espaços e narrativas dentro do Recife. E também vamos falar um pouco também das semanas de moda, que causou muita polêmica aí. Muito bafom. E também vamos falar sobre a agenda da semana, coisas que passaram, que estão por vir na cidade do Recife. Não só em Recife, né, linda? Mas no Brasil e no mundo, né? É isso aí, vamos nessa, até já. I will lie to you. Voltamos. Voltamos. Com o programa Ruído aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM e demais localidades online para quem quiser nos ouvir no trânsito, no carro, onde achar melhor, pode nos ouvir em radioaconchego.milharal.org. Isso aí, hein? Boa tarde, meninas. A galera que tá chegando agora para dar um cato. Sejam bem-vindas aqui ao Ruídos. Eu sou Paulette da Selva e a outra é Sócrates Alexandre. Sou eu. Joe, sou Joe. Então, gente, a gente vai começar se apresentando para os ouvintes que estão online, no mundo todo nos ouvindo. Um abraço para Hamburgo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Dois Irmãos, para Várzea, para o Cordeiro. Pra... Aqui é noite. Onde você tá, Pedro? Um beijo pra senhora Pedra Costa. Eu acho que deve ela estar tá onde? Pedro tá em Viena. Em Viena. Olha. Cheiro, Pedra. Cheirinho, gatinha. Viena, stay with you. Um beijo pra todo mundo. Então, a gente vai começar se apresentando, falando um pouco sobre o nosso trabalho, como a gente começou, né? E eu acho que vou começar perguntando pra Paulette, né? Vamos começar com você, Paulette? Ah, é isso, eu sou Paulette da Selva, sou da Guabiraba, que é um bairro da periferia da zona norte do Recife. E é babado, né, menina? A gente que é preta se enxergar como artista é quase impossível, né? Porque é negado pra elas o tempo inteiro que elas podem ser artistas ou que elas... Até tempo atrás eu pelo menos tentava refletir o que danado é que eu fazia da minha vida. Porque vários carneiros, né, levando a gente só paulada da vida e a gente tentando se segurar de um lado, do outro. Aí aparece os frangos de bem pra dar uma ajuda a ela, né? Dizer, ô, moleque, continua que tá pleno. E elas continuam, né? Eu dou uns close de DJ na noite, vez ou outra, junto com a outra também, né? Com a Socha. Engraçado o trabalho delas, né? Elas rodam, quando defetam, juntam de novo. E é isso, eu dou pala de audiovisual também, já dou pala de atriz, dou inúmeras palas, né, meu amor? Ela se joga em tudo. E pra ela só que é cabível, ela consegue fazer, ela se amarra e se joga. Pior é na guerra. E a senhora, Xande, só verdade, Xande, como é que foi esse processo pra você, gatinha? Então, eu a era... A senhora é mais maricona que eu, né? É... Tô quase nos 30, mas 30 é a idade... Diz ela que tá quase nos 30. Mas 30 é a idade do sucesso, me aguardem, tá? 30 anos de roubo. Então, eu comecei a trabalhar assiduamente em 2011. Foi quando eu lancei meu primeiro filme, meu primeiro curta, que chama-se Laura Love. E desde então eu tô trabalhando com artes visuais. Inclusive, quem quiser me chamar pra trabalhar, eu tô aí, tá? Desde então eu venho produzindo filmes, venho pintando também, que eu gosto muito de pintar, de desenhar. Tem um projeto da revista que foca muito fotografia, que é a revista Social Magazine. E já expus em bastante lugares aí, pra quem se interessar também. Já expus aqui no Recife, já expus no Rio de Janeiro, já meio que expus em São Paulo, em Berlim. E é isso, tamo aí, né, pra construir várias coisas, inclusive esse programa aqui na rádio. E em relação a logísticas, é bastante complicado mesmo, a gente que não tá dentro da institucionalidade artística e acadêmica, conseguir galgar espaços dentro desse campo, né. Mas é isso, acho que a gente tamo aí pra isso mesmo. Pois é, garotas. É bem loloque, né? Isso de tentar construir narrativas estéticas, sei lá, dentro desse rolê das artes, sem a qué. Porque é quase impossível, né? Em algumas situações, assim, elas estão aí pra mostrar que é possível, mas que são dificuldades imensas, assim, colocadas... Tanto estruturalmente pra gente que é preta, tanto da vida mesmo, né? E elas penam muito pra tá onde estão, pra construir o que constroem, né? É bem loloque. Então, a gente vai ouvir mais um pouquinho de música e a gente volta no próximo bloco para falar sobre a construção de novos espaços e narrativas aqui na cidade, especificamente na cidade do Recife, mas também vamos abranger um pouquinho para o Brasil, as parcerias que a gente fez pelo Brasil, tanto eu quanto a Paulette. A gente fez várias parcerias em Brasília, não foi, Paulette? Em Rio de Janeiro. Eu fiz uma parceria também em São Paulo. E a gente vai falar sobre essa nova geração de pessoas que estão construindo o seu próprio espaço dentro das capitais do Brasil todo. E é isso. A gente volta no próximo bloco com vocês. E também vamos chamar uma galera aí para participar, que eu tô vendo que a galera tá bem estigada aí para participar do programa com a gente. Vamos de música e voltamos já. tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a terrible thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it. Vida. E as transas que ficaram para trás. A grana que você não teve ainda, mas pode ter se for um bom rapaz. Nego vem, vem, nego vem sambar. Vem, nego vem sambar. Vem curtir meu samba na avenida. Vem sorrir para não chorar. Vem viver correndo pela vida. Vem cantar meu canto popular. Nego vem, vem, nego vem sambar. Sustenta, nega! Samba na avenida. Vem sorrir para não chorar. Vem viver correndo pela vida. Vem cantar meu canto popular. Meu nego vem, vem, nego vem sambar. Olá, de volta. Rádio Aconchego 88.1 FM. E pra quem tá no mundo inteiro, em www.milharal.org. Errei, foi tudo. Errou, amiga. Olha, pra quem tá, não tá nos ouvindo bem aqui nessa transmissão, nesse streaming. Pelo Facebook, isso ela tá falando, tá, gente? Vocês podem nos ouvir em www.orelha.radiolivre.org/aconchego. É isso. Isso aí, isso aí. Desculpa, gente. Ela bem com força. E agora a gente vai pra... A gente vai falar sobre a construção de novos espaços e narrativas nos anos 2000 aqui no Recife. Falando de Recife, né? Elas ficaram lá nos anos 90, estancaram, não querem mais sair. O mangue ficou. Pegou com a lama do mangue, colou e ficou, né, nega? Vamos falar sobre os anos 2000. Vamos falar sobre a primeira e a segunda década dos anos 2000. O que é que vocês acham dos novos artistas, das novas caras que surgiram nos anos 2000? Porque anos 90 assim não dá, né? Então vamos lá. Ô Paulette, já que você vem do início dos anos 2000, eu acho que na primeira década do início dos anos 2000, aqui no Recife, eu acho que as coisas ainda estavam se consolidando. Eu acho que a construção de novas narrativas começaram a partir da segunda década, acho que agora dos anos 2000, né? As coisas começaram a se solidificar agora. Porque as pessoas, os guetos, né, marginalizados pela sociedade, recifenses, começaram a criar suas próprias festas, né? Ter mais voz na mídia, né? Mesmo ainda que pouco, ainda tá sendo uma construção, acho que ainda a gente tem muito a percorrer. Mas de uma certa maneira eu acho que as pessoas ganharam um pouco de espaço dentro desses veículos institucionalizados. E o que você acha? Ah, acho que é bem isso mesmo, né? As novinhas tão sensacional como essa história. Acho que a ideia é essa, é ocupar espaços, meter o terror mesmo. Ela bem, né, terrorzona. Mas bem isso mesmo, tipo, ocupar e tomar espaços que já eram delas, sabe? Tipo, não, não delas, porque é isso, né? Sou novinha. Mas tentar construir, eu sou novinha, gente. Tô falando fazendo a maricona. Tô falando, me colocando nesse espaço porque eu sou novinha. Tenho 23 anos, dou pala a minha espala de maricona, mas sou nova. Esse babado, né? Tipo, falando por mim, tipo, eu não vou dizer que eu tenho tudo desse rodejão agora nos 2000, porque é o que eu posso falar, nasci em 94. Mas assim, do que eu vivi até agora, foram momentos bem babadeiros, assim, tipo, construir narrativas, né? Desde quando eu era Erezinha no Rolê Coco, adolescente, né? Que eu ia pra Paulista, que eu ia pra Camaragibe, que eu ia pra inúmeros locais. Nesse corre fechação, dança coco, cultura popular, finíssimo. Quanto agora, recentemente, com esse babado das festinhas, em que as bichas também estão tomando... A música em Recife, nessas festinhas, tá tomando outro rumo, né? Porque quando eu era Erê, o close que... Sei lá, eu ia pirar, que Erê, médio adolescente, você nem podia entrar, mas ia. Eu ouvia muito rock, muito... E hoje as bichas estão piradas muito no eletrônico, eu também não sei o que é isso, mas eu me vejo, sabe? Da música eletrônica tá muito presente nas mona mais erezuda. Você acha, bicho? Então, É, eu acho que diante a globalização e a digitalização, eu acho que as coisas tornaram-se mais amplas, né? Eu acho que, inclusive, até para a produção de coisas pessoais mesmo, de seus projetos e festas, a digitalização contribuiu bastante para que as pessoas pudessem criar a sua própria história, independente da hierarquia que o mercado constrói, né? Diante a gente, assim, e tal. Eu, particularmente, eu não comecei frequentando, como você, por exemplo, começou frequentando Coco, etc e tal. Mas eu, particularmente, comecei a frequentar... Eu não sei se tem alguém aí que frequentava, mas eu acho que tem. Frequentava a Fan Fashion. Eu frequentava lá, pronto. Também frequentava. Mas abafa, louca. Da artística, assim, como jovem e adolescente, eu tinha o quê? 15 anos, né? Há 10 anos atrás, 13 anos atrás, 12, e por aí. Que a Som Livre estava na Círculo, a baladinha das novinhas. Tinha até o buraco, né, pras emo, as meninas emos. Porque é um espaço que está sempre ampliado, então... Na segunda década, acho que a coisa começou a tomar mais corpo. As pessoas começaram a ter mais acesso a valorizar o seu estilo próprio, né? E valorizar seus estereótipos. Assim, a busca por autoaceitação, né? Que é muito importante para a construção da história de um certo momento, em uma certa cidade. E a respeito. Não, de cada sei, né, galera, né? Não dou conta de catar tudo. Mas assim, do que eu tenho catado e disso, tipo... Esse babado das festinhas que vem surgindo, né? E começou, foi o quê? 2013, 2014, começa a surgir uma movimentação louca das bichas. Eu falo do rodejão mais LGBT porque é um bafo que... É isso, depois que eu saí desse rolê... circuito, cultura popular e tal, que eu amo e que é o babado que eu ainda vivo hoje em dia, mas que eu batia mais perna, mais chitara pra ir atrás quando eu era mais eresuda, e que hoje a pira é essa, tipo, tentar construir espaços. Primeiro com essa pira de seguro, né, da segurança de que nossos corpos não se sintam violados dentro de espaços tidos como normativos, ou que é o que é também normatividade, né, porque a gente gonga a normatividade, mas tem momentos que a gente pode até estar desse babado e não se situa. Mas isso, né? De tipo correr a gira de começar a pensar um espaço dentro da perspectiva delas, dentro da vivência delas. E foi, por exemplo, a gente construiu um... Desculpa, gente, não tava dando pra me ouvir porque ela se empolga, né? Não trago mais. Quando... Não sabe falar perto do microfone, eu já não trago mais. Quando eu era anos atrás, a gente construía até agora há pouco, né, que a senhora desacuendou. Mas a gente tinha um coletivo chamado a Infecciosas, que foi um boom pra mim de muitas doideiras, assim, e só fazem 3 anos. Mas que foi um boom de alavancar uma potencialidade que tinha em mim e que eu também não sabia que existia, sabe? E que, vendo o surgimento desse espaço, né, da Infecciosas, eu comecei a também ver que outras monas também começavam a se articular nessa perspectiva de construir um espaço seguro para elas, em que tivesse uma musicalidade que fosse pautado dentro da realidade delas e dentro de que também enaltecesse produção, a produção delas. E que pra mim, tipo, começar a pensar isso, botar isso pra frente e estar com amigas e estar com bichas da minha mesma faixa etária também construindo o babado, foi um boom, sabe? E hoje a Infecciosas com 3 anos tem, rolou todo uma história bafa, a gente conseguiu expor no Chile, no Festival de Pós-Pornografia, no México, em João Pessoa, construiu um Infecciosas em Brasília. É, teve coisa exposta fora, né? Abalou com Bruce LaBruce. Então foi chique, tipo, ver a gente estar e ocupar espaços em que era tido como quase impossível, pelo menos pra mim, sabe? Construir parcerias fora da minha cidade é incrível, porque, sei lá, por exemplo, conheço gente do meu bairro que não conhece do Recife, sabe? E poder viajar, poder trabalhar com o que a gente gosta, ouvindo músicas que a gente gosta. Tá, afinal, tecer música negra, que é um babado que pra mim sempre foi de extrema importância, sabe? Enaltecer a musicalidade negra, enaltecer a cultura negra como um todo, sabe? Então, tipo, ir pra um fulejo, abalar um disco, abalar um house, abalar um africanidades em si, sabe? De todos os babados. É muito chique, é muito fino, sabe? É tudo. Aí acho que tô falando horrores. Tá não, amiga, tá ótimo. Tem duas meninas aqui, deixa eu falar, a menina de Campina Grande, né, a Lilith, e a outra, a Ametista, de onde, fia? Sou daqui da Vazia mesmo. Ela é da Vazia, diz ela, né, diz ela que é da Vazia. É isso, Mori, vamos pra mais um bloco de música. Eu queria mandar um beijo também pras meninas desse rolê que eu falei, né? Que estão aí nesse corre de produção, né? Chegou em Recife agora Batcu, que é com Maria Clara, que é com Milena, que já construía o Ocupe Sapatão, Milena, Linda, Vicky, a galera da Pandemônia, a galera da Quebran, que era produzido majoritariamente por travestis, que tá dando um stop, mas eu tenho fé que vai voltar. As minhas amigas já infecciosas, Caetano Costa, Izzy, que também tá ouvindo. E essa cena, assim, nova, a galera do Pop Briseiro, essas bichas novas que estão aí, botando sound fino na pista, né, garotas? Beijo, beijo. Fecha Utopia. Cheiro Utopia, que tá ouvindo. Te amo, gata. Saudade. A Roberta Batista tá perguntando se você é italiana. Não, amor. Eu sou da Guarabiraba. Radicada na Várzea. Gente, a gente vai de música e a gente volta pro próximo bloco pra falar desse frisson que foi semana de moda. O povo dando biscoito, horrores aí pras maisons aí na Itália. Maison sem justiça, né, gata? Porque tá babado. E é isso, a gente volta logo mais pra falar sobre a semana de moda de Milão e a semana de moda de Londres. Não empurra, não empurra. Não empurra, tá? Vem, veja. Se você não se empurra, acho que...

projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, bacon soda, y'all are whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my dog and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do, tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. Holly Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this a way, that a way, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Just bring my car back, man. I called in for another appointment. Voltando com o programa Ruído. Direto da Rádio Aconchego, 88.1 FM e online para o mundo todo em Orelha. Ai, socorro, ajuda eu aqui, por favor, amigo. Ah, em Orelha.org. Milharal.org. Jesus, essa luz, elas ficaram tudo confusas agora. Não, mulher, tá bem no meu olho. Fecha. E é isso, amores. Voltamos aqui. Rolou um babado aqui, uma confusão. A ventania que voou foi tudo. Então, pra nos ouvir com mais qualidade, porque aqui. Vamos continuar o nosso programa e os compartilhamentos da semana. Você achou? O que é que você achou do desfile da Gucci, amiga? Fala pra gente. Ai, Mona, sério? Deixa eu começar? Comece você, exponha-se primeiro. Então, gente, eu particularmente, a Gucci é uma maison que eu venho acompanhando há muito tempo. Eu acho que tudo está acompanhando um tendenciamento de mercado no qual tudo está voltado para o street style ou estilo mais urbano. Tudo tá buscando mais conforto, todas as marcas estão buscando mais conforto, né? Mas eu acho que particularmente a Gucci, e principalmente esse desfile, né? Falando exatamente desse desfile, com todas as referências e tal, eu acho que a única coisa boa nesse desfile foi que eles doaram $500 mil, ou foi francos, pra campanha de desarmamento das pessoas na Europa e na América do Norte, né? Mas falando assim do desfile em si, eu particularmente achei bem fraco. Parecia um apanhado de roupa de brechó, assim, você apanha um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de cada arara aqui, das peças encalhadas no brechó, sabe? E pra dar aquele senso de espetáculo, aí fizeram amarrar o desfile com aquelas cabeças, com cobra, com dragão, que. Sinceramente, gente, no mercado atual, de consumo atual, aquilo nem vai nem vem, sabe? Então, pra mim, não fez muita diferença, não. Eu acho que outros desfiles que surpreenderam foi, tipo, Versace, que eu gostei muito, apesar de ser uma marca que eu não simpatizo muito. Mas eu achei o desfile bem interessante, a modelagem, as estampas, o mix de linho com jaqueta de couro, Eu achei que ficou um desfile bem elegante. Outro também que eu gostei muito foi Marni, gostei muito. É, que saiu um pouco daquela silhueta contemporânea e deixou a coleção mais feminina com looks bilaterais, melhor falando. Que a palavra agora tá difícil pra sair, mas enfim. É, gostei também. É, Prada. Prada eu acho que tá, sempre repete aquele shape, né? Aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, mas sempre procura a ser bem forte na textura e nas estampas, etc e tal. Mas de uma certa maneira eu acho que tudo que eu vi na semana de moda é pouco usual aqui na América Latina. Então é um pouco delicado a gente que fica vendo aqui coisas de moda que são produzidas na Europa, porque quando essas coisas chegam aqui no Brasil, são muito pouco usuais, sabe? No máximo que a gente usa dessas marcas é um jeans, um tênis e uma t-shirt, que são as peças bate-caixa dessas marcas. E perfume, né? Que o brasileiro consome muito perfume dessas marcas. Mas voltando para uma questão mais de estilo, o que, é que a senhora tem a acrescentar, Paulette? Não, é isso. É porque eu evito, geralmente, falar sobre vestuário. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela apontou algumas coisas que pra mim são bem relevantes, sabe? E que quando a gente fica nessa pira de tá catando coisas da moda dentro de uma lógica mercadológica, que é a lógica dessas grandes marcas, a gente se esquece de várias coisinhas, assim, bem, pra mim, que, tipo, são como sutis, mas que são de extrema relevância, sabe? De se localizar mesmo onde a gente tá, saca? E eu tenho xoxado, assim, de estar catando esses bafos, justo porque também tenho achado cansado, sabe? Tipo, a senhora falou um bafo que foi super o que eu achei do estilo da Gucci, né? Que foi um close, catação de estoque, sabe? E foco naquelas cabeças, que tava chique, sabe? Tava finíssimo, achei o trabalho belíssimo. Mas se não fosse isso, gente, o que é que tinha, sabe? Aquele desfile. Sei lá. Eu não sei se posso ser deslegitimada por não trabalhar na área, né? Mas, tipo, eu, como uma pessoa que cata ou catava isso, não dei muita conta. E nem das outras, sabe? Fiquei bem velha, assim. Como diz a Cristina Guerreiro, né? Pra mim, um close moda de velho com ranço de naftalina. Sabe? Tipo, irei querendo pagar de maricon num close meio godê. É isso. É isso, gente. A gente vai abrir um espaço pra vocês fazerem algumas perguntas pra gente responder a vocês aqui na rádio. Podem mandar pro meu pessoal, pro meu Instagram, ou pro stream, se tiver online pelo stream. Sim, ou se também é online aqui no Facebook. Isso. Aqui na nossa transmissão ao vivo de Facebook. De preferência, amores. E eu queria mandar um beijo pra menina que tá lá em Jundiaí. Meu negão precário, Felipe. Beijo, gatona. Saudade. Quero mandar um beijo pra Igi também, que ela tá bem participativa no nosso programa. Tô gostando. Pras meninas lá de Campina Grande, Dorothy, Johanna, galera que tá lá catando, ou não. Beijo, meninas. Beijos. Tá tudo. Fiquem conosco e até já. I'm gonna go get some more.

voltamos ao último bloco. Aconchego 88. Olá. Botou. Oi, gente. O microfone da outra tá dando um doce. Gongando ela. Já pensou? Mas é isso, voltamos em 88.1 FM pra Zona Oeste do Recife e orelha.radiolivre.org/aconchego pra uma melhor sintonização, garotas. Uma melhor audição. Isso. É... E aí, More, o que é que tem esse fim de semana na cidade do Recife? Esse final de semana, o que é que você fez? Hoje, segunda-feira? O que eu fiz esse final de semana? Me conta. Levou muita rabisaca? Nada, eu fui pra um aniversário do filho do João. Foi um Halloween fora de época. Ai, foi tudo. Priscila, um beijo, inclusive, se você estiver aí. É, foi fantástico, foi incrível. Eu amei, fazia muito tempo que eu não ia pra festa de Irei. E foi maravilhoso. Foi chique mesmo. Comi horrores. E o Iraque, né? Eu lembro de ter visto você lá, vendo a Tanit tocando. O que é que você achou? Sim. Sou fino? É, teve Tanit tocando no Iraque na sexta. Foi chique, foi uma delícia. Foi divertido, foi muito gostoso mesmo. Teve Milena também tocando no Arvoredo. Foi bafo também, foi divertido. Sim. Então quase ninguém. Foi divertido. Então, eu também fiz a beleza da Tanit pra ela discotecar. Ela ficou maravilhada, quero agradecer a Tanit. Olha aí. Pelo make-up hair da Tanit, que foi tudo de bom. E pela discotecagem também, eu achei bem boa, assim. Eu acho que a seleção musical foi de primeira, foi antenada também, né? Que a gente tá precisando, né, de gente pra renovar os espaços aqui na cidade, né? Porque a gente não aguenta mais ir para as festas aqui no Recife da galera dos anos 80 e ficar escutando o Special Jit. Gente, vamos mudar o repertório? Vamos fazer uma pesquisa musical, por favor? Ai! Tchá! É muito texto, menino. Eu fico boba. E próximo final de semana, o que é que tem, gata? Vai ter o Lollapalooza do Recife, lá no Biruta, que vai ser o Iraque... o Iraque Beat Club. Eu tô falando que vai ser o Lollapalooza porque vão tocar 7 DJs, eu acho. Olha aí, menina, toma. Aí vai tocar o Evandro, vai tocar a Tanit, que tocou sexta passada, vai tocar a Carlota Pereira, um beijo pra Carlota Pereira aí no sexto andar do Edifício Pernambuco, e demais atrações... Né? E a gente vai estar lá marcando presença e tocando terror nessa festa, né? Porque a gente não é fraca. Dia 17, não é agora, próximo final de semana, mas dia 17 tem a Estasia, né? Que foi lançado hoje o evento, eu acho, se não tenho enganada. E dia 16, um dia antes, em João Pessoa, tem a Kika, que eu vou tocar. E que quem tiver de João Pessoa ouvindo, vai lá dar um cato na gente, acho que só vai estar lá e provavelmente... Vamos só fazer as coberturas desses fulejos. Uma novidade aí possível pra cidade, a gente fazendo a cobertura desses fulejinhos. É, eu pretendo ir pra João Pessoa e em seguida já vai ter a Estasia, né? O aniversário de um ano. Isso. Toca Linda de Morri, toca eu na Estasia. Toca eu, Linda de Morri, Banshee, Flaps, o retorno de Banshee. Eita, a volta daqui não foi. Nem sabia da Banshee. Um beijo pra finada. Vai ressuscitar, né? Vai ressuscitar de fundo. Não vamos matar quem já tá morto. Banshee, Flaps, Libra e Max. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Bafo. Gente, a gente tá próximo já de encerrar o programa. E a gente vai encerrar aqui a transmissão via Facebook, porque eu só tô com 10% de bateria e esqueci o carregador em casa, né? A pessoa sai pra trabalhar e usando o telefone esquece o carregador em casa, mas tudo bem. A gente vai terminar a transmissão do programa em Orelha. .radiolivre.org/aconchego né? Eu acho que provavelmente essa transmissão vai ficar aí no evento para quem quiser dar uma olhada, mas também a gente vai postar com a qualidade superior no Mixcloud. Quem tiver online no stream e não tiver no Facebook, depois entra o Facebook, no evento do Facebook, tá Ruídos Estreia. Eu acho que dá pra todas catarem. É, antes de a gente acabar esse bloco, eu queria de novo mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Foi bafo estar aqui hoje. Eu tava muito ansiosa pra voltar pra rádio. Porque em São Paulo a gente tentou começar um bafo, mas não fluiu. Com a galera da coletividade Namíbia. Inclusive, beijo pra todas. Beijo pra Léo. Beijo pra Elvira. Beijo pra... É Utopia, fecha Utopia, saudade. E um beijo pra Lucas Blaia também, que ele tá em Campinas. Ele tá em Campinas, mandou beijo, mandou que tá apaixonado. Mandando curtida, me dando biscoito. Passada. Né? Eu gostei dos biscoitos, um Lucas. Beijo pras meninas de Natal também que estão ouvindo. É, Isaac, Iggy, Priscila. Ah, e pra gente do Brasil inteiro e do mundo. Lin, que tá ouvindo. Linda Quebrada. É, Linda Quebrada, olha aí. As celebrities. Ouvindo a gente. Sub-celebrity da Deep Web. Catando a gente. A Iggy... Sup e Linda Quebrada. Beijo, amiga. Iggy, saudade. A Iggy lá de Natal. Ela tava ouvindo a gente na rádio, não sabia que a gente estava transmitindo no Facebook. Ai, que tudo! Um beijo, Iggy, muito... Ah, e pra Isaac, muito axé pra você, amiga, passou por uma dificuldade agora, que caia muito axé sobre você, gata. Pois é, amiga. Então, vem, Lucas, vem pro Recife pra gente se beijar, tô te esperando. Um beijo pra Izzy, que acompanhou toda a transmissão. Beijo, amiga. Beijo, beijo, beijo. Um beijo pras meninas que vieram aqui. A Lilith e a Ametiste. Filma elas, amiga. Faz a linha. Filma elas em nome de Jesus. E é isso, amores. Aí foi incrível. É isso. Eu tava muito ansiosa pra voltar pra rádio. Que não rolou em Sampa. A gente voltou pra cá. Quando eu ia voltar, a sócia chamou pra fazer esse bafo. Pra mim foi incrível. Achei bafo. Espero que vocês tenham gostado do babado. É, prometo da próxima vez a gente conversar menos e botar mais música. E vamos truar, vamos dar esse nome. Bichinhos de Recife, sapatões, travestis, hétero não, a louca. Bora aí. Todas Iga, as meninas, bora. Vamos truar mais, vamos fechar mais, vamos dar mais o nome, vamos movimentar mais essa cidade. Vamos. Que tá precisando, gente, pelo amor de Deus. Vamos, gente, vamos unir nossos poderes. Diz que quando tá rolando carneiro é que o povo se inspira, né? Mas não tô vendo nada. É, eu, até agora. Do jeito que o babado tá, as monas não tão correndo essa gira, vamos correr essa gira. Iga, manda um beijo pra seus dois cachorros e sua gata. Um beijo pra Cezinha, um beijo pra Dolly e um beijo pra Mitzi, os animais mais fofos de Natal. Ai, beijo, meninas, até a próxima! E a gente termina esse bloco e o programa, né, com Cassius, com Foxy. down.